prossiga. Escutando da colégio? Minutinho só. Reporte pronto. Romeu, Mike, Papa Lima, prossiga para esse controle. Na linha decola piso no zero, vento 1, centena 129, ajuste no 0 no 0. Na linha decola o Pantanal 47, ano da pista 1 no 0. Perfeito. Não, meia dúzia. Gente, tá 3, 19 já. O Papa Romeu Mike Papa Lima, copiado, o senhor segue para Salvador. Confirme o setor de Salvador que o senhor se encontra no momento. Se eu tiver condições de confirmar a radial distância, melhor ainda. E a sua PRO 140 ou radial 140? Gente, eu acredito que o senhor está próximo agora à Ilha do Frade. Está autorizado a seguir direto para a rotatória 510, ajuste 610, aposto do usual aeródromo. C9648, desce a 2.000 pés, ajuste 610 e final LSXR, aposto estabilizado. Descerá para 2.000 pés, ajuste 610. 9.642, qual o nível pretendido? Pode ser 1.60. 1.90. 090 na Bonf, 1.60. 720, desce agora 4.000 pés, ajuste 1.010. 4.000, copiou 1.010, 720. Previsto da Euleda Ilhéus. Euleda Ilhéus, obrigado. Se fosse autorização da planta para a cota. Gente, aguarde. Patrão 471 Nuna, decola o 1-1, controle 1-9, decimal 3-5. Pantanal 479. Salvador, Pantanal 4711. 4711 está sob contato radar, Salvador 360. Após 2000, voa Leda, após Leda, Bridge. 22 a 360, Leda, após Bridge. 3 horas e 15, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, a torre 118, decimal 6, o altímetro 1000, bom voo. Pátio Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 118, bom trabalho, voo 905. Passaria do 2231, chama Recife no 260, alternando no 288. Recife 260-1288, grato, boa tarde, 2231. Torre Salvador, gol 9755, está no ponto de espera da 1-0 pronto. Gol 9755, autorizado a linha de decolar, vento 1 centena 129. A linha decola da 1-0, gol 9755. Afirmativo. Autorizado Ilhéus, nível 1140, via Golf 677. Saída da El, Leda Ilhéus. Decola da 10, curva direita. Controle 119, decimal 35, aciona 5432. Coteja. 648. 9648, complete final, chame torre 1186, dúzia. Para a torre 1186, decimal 6 dúzia e muito obrigado. Pouso. Jet 6720 tem descido autorizada para 2000 pés, ajuste 1010, livre final LS, reporte estabilizado. 2000, 1010, livre LS, comando estabilizado, 6720. Torre Salvador, muito boa tarde, Rio 9648, final baixado e travado. Rio 9648, boa tarde, complete aproximação, guarde formação de pista livre, 737, voo iniciando com a decolagem. Vento 1-70-129, ajuste 1-0-1-0. Aumento, posição 1. Autorizado, chama para ataque. Chama no ataque, 3-1-4-5. Zero um, desce para 4000 pés, o ajuste 1-0-1-0. 4000 pés, 1-0-1-0, 6-0-1. Mike Papalima, controle. Estando através de Aratu. 1-9-3-5. 9-3-5. Boa tarde, prossiga. Gente, reporte sobre a rotatória, ok? Foi reporte sobre a rotatória para prosseguir para pouso nas imediações da cabeceira 17. Paulo Salvador, muito boa tarde, azul 4206, quem tiver informação se erra, solicita para Recife no 370. 4206, autorizado Recife, nível 370, via Perwisque 58. Saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5434, coteja. Autorizado Recife no 370, decola da 10, curva esquerda, saída Pouca, Aracaju. Só confirmando, controle 1935. Afirmo 1935, 4206. Protejamento correto, chama para pushback sumamento. Chama para funcionamento. 9648, táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Controle. Escuta. presente está autorizada para o Adileda, após Adileda Bridge, sobe ao 360. Adileda após Bridge, 360, voo 17. Jet 6720, localizador tem um campo à vista. 6720, completa final, chama a torre no 862. 862 vai chamar. Torre Salvador, cordial, boa tarde, Webjet 6720 baixou, checou o final da 10. Webjet 6720, boa tarde, tem autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 centena, 129, ajuste no 0, 19. Ok, 100 com 1 dúzia, está livre pouso, estou confirmando o ajuste, 10, 19. Correto, 1011. 1011. Uno 16 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18 adicional 6, bom voo. Frente táxi via Índia Alfa, ponto de espera 186, 10, 11, ajuste na 3145. 4711, chama Recife no 251, alternando no 3325. Canal 4711, chama Recife no 251, alternando no 3325. Brasília, com 3567, autorizado Brasília, nível 360, via Aperzulu 17. Saída Arbor, Elefa ou Fito. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5437, coteja. Para 4601. 1601, teste para 2000. Ajuste 1011 agora, de não, e ele acha que tem reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado. 601. Kilo Oscar Alfa, retornando para Itaparica. Kilo Oscar Alfa, não temos tráfego conhecido reportado no seu setor, tem sequência livre. Graças a Deus, senhor Luiz. Até mais. É. Salvador, boa tarde, 1612, Quente da Terra. Confirme. Voo 1612, Quente da Terra, atingiu 150 para a prateleira. 1612, chegada Mari, desce ao 050, acione a identificação. Ok, na Mari, desceu ao 50, 1612. Eu não posso ficar ali e mantém. Toyota 3145. 3145 ali e mantém, piscina 0. Matei a 0, tá 3145. Papa Romeu, Mike Papa Lima, reporte ao final de 2 milhas, cabo 017. Qual o pátio que irá prosseguir? Pátio da ADI, senhor. Chama na final de 2 milhas. Boa, tio. 325, boa. Jet 6720, solo 23, vai livrar direito no 21, no decimal 9. 219, é chamado. Solo Salvador, de Jet 6720, livra sua escuta. 6720, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, repartiente da Juliette. Autorizador, 601. 601, completa final, chama a torre, 9862 já. 86. Informação em forma de pista livre. 601. 3145, pista livre, autorizado a decolagem, vento 1 centena, 1 no 0 nosso. Livre decolagem, pista 3045. Da Juliette, 6720, vai. Gente, táxi via Juliette, portão número 4. Juliette, kit 4, gente. Gol no 601, tem autorizado pouso pista no 0, vento 1 no 0 graus, no 09, ajuste milhões. Quando temos um helicóptero que está aproximando aí à sua esquerda para cá, 017 para pouso parado, sem interferir com o hoste de aproximação da 1-0. 601, pouso autorizado, baixado e travado. 3145, decola 25, controle 19, decimal 35. 935, 3145, obrigado. Mike Papalima, pouso pairado na cabeceira 17, sem interferir com este de aproximação da 10. Reporte para prosseguir o táxi na cabeceira. Positivo, senhor. Está a final de 2.3 milhas, visual com aeronave na final da 10. Vai reportar no pairado cabeceira 17. Positivo. Está presente, autorizado, Leda, após Leda Bridge. Está presente, Leda, após Leda Bridge, da 3145, obrigado. Cabeceira nosso 7. Gente, Mike Patalino, pode prosseguir o táxi até a DEI, a estacionar em frequência. Boa noite. Tá, por favor. Pastor, boa tarde. Papá, papá, November, tá passando. A November tá passando, confirma? Afirmativo, senhor Guita, liberado por Recife, passou 110, autorizado pelo 090, estamos a 66 milhas de Salvador, 5047 acionado, totalmente igual, se possível, regras de apoio da rotatória, pouso na 107. O November Papatango, plano modificado 2027 Zulu. Está presente, voa a proa da rotatória, descida para o 1.500 pés em condições visuais, ajustado 1.010. November, o Papa Tango. Número 01 no táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, porta estabilizada. Afirmativo, livre das restrições, S2000, chamará estabilizado no X-Ray. 1.012. Muito boa tarde, voo no 825, minha informação, Tango. Boa noite, 56, pronto para a cópia? Copia. Autorizado 390 via Upper Whisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5435, coteja. Autorizado nível 390 para risco, pela Upper Whisk 8, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 1935, transponder 5435. Planejamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamarema, grato. Solo 4062, 4206, Rosul, para pushback, sonamento, posição 3. Gente, aguarde para o pushback 4206. O trip 5415 acionado com 65 de POB, com 3,40 de autonomia, alterna Porto Seguro para o táxi. Gente, 5415, 65 a bordo, altímetro no 0 no 0. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Gente, livre táxi, Índia Alfa, ponto de espera com a torre 108.6, obrigado, uma boa tarde. Porto número 01, na parte de passagem do trip, à sua esquerda, segue via Juliette, porto número 7. A nave que estava iniciando o táxi já está passando a retaguarda, mais um minuto. Trip 5415 atingindo o fundo, espera a próxima. Trip 5415, autorizado em área de decolar, pista 1-0, vento 1 centena 1-2 horas. Ali decola, trip 5415. Chama Recife na 251, alternando no 3325. 1251-3325, Recife, da 3425, boa noite. Controle Salvador, boa tarde, hoje é 6143, com a Sierra. 6143, aciona a identificação, desce ao 060, chegada, ponte. 060, chegada com o ponte, 6143. Trip 5415, decola 32, controle 119, decimal 35. 119.35, controle, uma boa tarde. Boa tarde. Estou seguindo para o litoral, mantenho o nível 075 em condições visuais, chame agora o controle Aracaju na frequência no 203. Informar o 203, cliente mais demais, muito obrigado, bom trabalho. Finalmente, bom voo. Controle é o trip 5415. 5415 está sob contato radar na decolagem, sobre 140. Está presente uma de coral, e após coral, Ilhéus, o trip 5415. 7, Coral, após Ilhéus, tríplice 5415, obrigado. Gol 1-6-2, estabilizando, não é que foi? Como é que está isso? 1-6-2, complete sinal, chame torre 1-8-6-2, bom pouso. Muito bem, muito grato, até daqui a pouco. É? Vou na frequência mesmo? Afirma, então, o bate que se encontra? Aqui na aviação geral, bate 3, plano para Porto Seguro. Gente, aguarde cópia. Aguardando, demais, tchau. Solo 3567 para táxi 139 a bordo, com finish com 3 horas e 50. 3 horas e 30, alterna Maciel. 4206, poderia repetir os dados? Afirmo. BOB 100, uma centena. 63 horas e 30, alterna Maciel. 21 centena a bordo, altímetro 109, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-6, bom voo. Grato, Índia Alfa, lá torre 1-8-6, 4206, boa. O solo plano 3567, perdão por ter interrompido o cortejamento, para táxi 139, com fins 350. Chega. Vamos descida. 600, peço que aqui aumente. Por gentileza, incremente a razão de descida November para Tango. Positivo, passando para 1500. Para facilitar os aeronaves de aproximação, setor norte de Salvador. Positivo, sir. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 4206, ponto de espera da UNAS, até pronto. Azul 4206, uma boa tarde. Após a passagem do 737 da Gol final, ali mantém pista no zero. Gente, após a passagem da aeronave na final, ali mantém não no zero, 4206, viu? Meia 143, tem descida reautorizada para 4 mil pés, ajuste 1011. 4 mil pés, ajuste 1011, 6143. Então está passando 3 mil para 1500 pés, se desejar, está autorizada a reempregar a razão de 600 pés. Afirmativo, obrigado, senhor.